agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si. Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves. Meus queridos ouvintes, vamos continuar aqui consigo as nossas palestras de desenvolvimento emocional e humano. Por mim, estou aqui para o ajudar com muita humildade, sabendo, como sei, que lendo aprendemos, mas comunicando o que lemos e aprendemos, aprendemos muito mais. É o que tento fazer, através da Rádio Boa Nova, a quem agradeço a disponibilidade, agradecendo também ao Beno José a presença dele nestes programas, apoiando-nos e questionando-nos quando muito bem entender. Hoje vou falar-lhe do mundo das queixas, um hábito terrível que contamina as nossas vidas e que contamina também a vida daqueles que nos rodeiam. E o segredo para acabar com este hábito maléfico, como lhe demonstrarei um pouco adiante, está nas nossas mãos. Como de resto, está nas nossas mãos o segredo para transformar a sua vida, a nossa vida, em todos os planos, sejam eles o plano emocional, plano financeiro, as relações humanas e até no plano da sua saúde. Vejamos então o que se diz das queixas. Disse um grande filósofo: se há algo de que não gosta, mude-o. Se não for capaz de o mudar, mude de atitude e não se queixe. E porque é que não se deve queixar? Vou dar-lhe um exemplo. Havia um homem que tinha constantes dores de cabeça e todos os dias se queixava à mulher que tinha dores de cabeça. Até que percebeu que contar à mulher não contribuía em nada para aliviar as suas dores de cabeça. Decidiu parar de se queixar e, como que por encanto, mas não por acaso, deixou de ter dores de cabeça. Veja bem, caro ouvinte, se tentar mudar os seus registros mentais e psicológicos que vêm do passado, até a realidade muda. Tudo o que sai da sua boca conta na sua vida. E caso esteja habituado a queixar-se, a primeira coisa que tem de fazer é deixar de se queixar e começar de novo. Quando der por si a queixar-se, a criticar ou a esbilhotar, pare de imediato, porque isso está a fazer-lhe mal a si e aos outros. É claro que a lamentação é epidérmica no mundo e não fique surpreendido por se queixar tanto, porque quase toda a gente parece fazê-lo. Mas perceba o seguinte: você queixa-se e, ao queixar-se, convence-se de que o que está a dizer é verdade. E não é, como veremos, não é verdade. Siga-nos e ficará a saber em que consiste uma queixa. Qual é o efeito que ela tem em si, nas suas emoções, nos seus sentimentos e na sua saúde? Qual a influência destrutiva que tem na sua vida? E como deve libertar-se dela? E até como agir para que as pessoas que o rodeiam deixem também de se queixar? E até vai perceber que, quando deixar de se queixar, as pessoas que o rodeiam deixarão também de o fazer. Como já lhe disse, o meu papel aqui na Rádio Boa Nova é transmitir conhecimentos científicos, hoje aceites pelos maiores pensadores da atualidade. A sabedoria terá de procurá-la no seu interior. Nenhuma pessoa é a luz do seu caminho ou da sua consciência. Você é que precisa de mudar a sua consciência à luz dos novos conhecimentos, para viver mais feliz, ao identificar bem onde estão as crenças ou hábitos que lhe estão a causar as suas doenças: dor de cabeça, tensão alta, insónias, dores nas articulações e outros desconfortos vários. Aliás, há hoje uma cientista, Cristina Queiro, que defende serem as crenças e as emoções a causa de 99% das doenças do ser humano. Então, a ser assim, e eu acredito nisso, as causas dos problemas podem muito bem estar nos pensamentos e nas emoções tóxicas, e até nas crenças erradas ou erróneas que lhe vêm do passado e que carrega consigo hoje em dia. Então, vamos ver em que consiste essencialmente uma queixa. Uma queixa dá-se quando você está desconfortável com alguma coisa. Você concentra-se nessa coisa e verbaliza aquilo que não gosta e não deseja. Você não está bem com o que lhe sucedeu: com o ralhete do seu chefe, com uma chamada de atenção de alguém, com uma traquinice ou malandrice do seu filho, com aquela dor de cabeça ou de costas que não o larga, etc, etc, etc. Isto é, você não aceita, não está bem com algo que pensa que lhe sucedeu e que o está a afetar. Você queixa-se porque está só, ou queixa-se porque está frio, ou porque anda pouco bem, ou até anda mais ou menos, ou vai andando, vai indo. Tudo isto são queixas. Então, você tem de perceber duas coisas importantíssimas para mudar a sua vida e deixar de se queixar. E até, mais do que isso, se você perceber o que lhe vou dizer e aceitar, você vai até deixar de ter razões para continuar a queixar-se. Primeira coisa, você, ao queixar-se, está a concentrar-se naquilo que não deseja, em vez de se concentrar naquilo que gostava que lhe sucedesse. E sabe qual é o efeito que tem esse seu comportamento queixoso, lamurioso, pesaroso, no palco da sua mente e das suas emoções? Sabe, caro ouvinte? Pois fique sabendo que os seus pensamentos geram a realidade, à semelhança daquilo que você pensa. Você, ao lamentar-se daquilo que não gosta, concentra-se no que não quer, no que está mal. E o que está mal cresce em si. O ouvinte dirá, isso é ficção ou teoria científica. Isso não pode ser verdadeiro. Então, eu dou-lhe as bases científicas desta afirmação. Você tem no seu cérebro três planos. O consciente, o subconsciente e o inconsciente. Sabe-se hoje que o subconsciente obedece ao consciente e tenta fazer o que o consciente lhe manda. Então, quando você se queixa, o que está a dizer ao seu subconsciente é aquilo em que gosta de se concentrar. E o subconsciente não distingue o bem do mal e fará tudo para lhe dar razão, para dar razão ao plano do consciente. O subconsciente, nesse caso, fará tudo para o manter com dor de cabeça, se for nisso que você se concentrou e se foi disso que você se queixou. E então? Quanto mais você se queixar, mais a sua vida virá ao encontro das suas queixas. Mais a sua vida lhe dará razão ou razões para se queixar. E mais razões terá para se queixar. Quando nos queixamos, usamos as palavras queixosas porque estamos concentrados em coisas que não são como gostaríamos que fossem. O nosso pensamento é a matéria-prima da nossa vida. E as nossas palavras mostram o que pensamos. E o que pensamos é o que somos. O nosso pensamento cria a nossa vida. E as nossas palavras mostram o que pensamos. Todos criamos a nossa vida a cada momento. Então, é urgentíssimo mudar o padrão da sua vida. Veja só, meu querido ouvinte. Você acha, talvez, que estas afirmações são palavra vã? Que é impossível que seja assim, como lhe digo? E sabe porquê? Porque você está habituado a um certo padrão mental e emocional. Você treinou o seu padrão mental atual. Começou a treiná-lo há 20, 30, 40 ou mais anos. E parece-lhe assim que é esse padrão mental que está certo. Mas pode não estar. E se calhar não está. Porque se você tivesse nascido, por exemplo, na Índia ou no Oriente, teria de certo outro padrão mental. E você achava tão bem que era o seu padrão mental, as suas certezas é que estavam certas. Então, em que é que ficamos? Você está certo aqui e agora? E estaria certo também noutro local, onde se pensa exatamente o contrário do que se pensa aqui no Ocidente? É certo uma verdade e o seu contrário? Impossível, como calcula. Então, voltamos ao nosso tema de hoje, para lhe dizer que o aparecimento de cada vez mais doenças e doenças cada vez mais incapacitantes, em parte têm a ver com os nossos padrões mentais. E um dos nossos piores padrões mentais é o mundo das queixas. Os médicos fazem o possível e o impossível para resolver aquelas doenças incapacitantes. Mas você, meu caro ouvinte, precisa de fazer a sua parte, precisa de mudar o paradigma, precisa de tratar é a pessoa para prevenir a doença. E evitar ter de recorrer ao médico se a doença vier. E se você não tratar a pessoa antes de ter a doença, pode vir a ter uma dessas doenças da moda, incapacitantes ou até mortais. Nightingale, um grande filósofo, disse um dia: todos nós somos frutos da nossa própria criação, mas só as pessoas bem-sucedidas o admitem. Isto é, se todos somos frutos da nossa criação, então foi você mesmo que se trouxe até aqui, que se trouxe a si até aqui. Foi você que criou a sua situação financeira, sua saúde, sua situação emocional. Admita isto de uma vez por todas, meu caro ouvinte. Porque se não admite, eu pergunto-lhe: então, se não foi você que se trouxe a si até aqui, quem foi que o trouxe até aqui? Foi você, claro. O grande escritor Sartre disse um dia: o que a vida fez de si é importante, mas mais importante é aquilo que você fez com o que a vida fez de si. Fixe esta ideia. Voltando à afirmação de Nightingale, todos somos frutos da nossa própria criação, mas só as pessoas bem-sucedidas o admitem. Isto é, quanto mais mal-sucedidos somos, mais negamos a nossa participação na nossa vida. Quanto mais problemas temos, e estou a falar de todo o tipo de problemas, emocionais, financeiros, familiares, como ele disse, quanto mais problemas temos, mais negamos as nossas culpas. Que grande paradoxo, meus queridos amigos. Não somos suficientemente humildes para aprender com os nossos erros e depois passamos a vida a queixar-nos. Mas acredite, caro ouvinte, que, como lhe disse atrás, nós criamos a nossa vida a cada momento, através dos pensamentos a que prestamos mais atenção. E dar atenção a pensamentos queixosos é o pior que pode fazer da sua vida. Você dirá: então, mas só agora é que despertamos para estes problemas? E eu respondo-lhe: não, não. São verdades de todas as tradições do Oriente e do Ocidente. Mas nós não sabemos porquê. Porquê é que nós não sabemos porquê é que nos esconderam esta verdade? Esta verdadeira sabedoria? Quer ver o que diz a Bíblia, por exemplo? No Evangelho segundo São Mateus, em 8.13, diz o seguinte: vai e como creste seja feito. Ora, em que é que nós cremos? Em que é que nós acreditamos? Qual é o objeto do nosso pensamento? Queixamo-nos, verbalizamos os nossos pensamentos destrutivos e disseminamos um espírito crítico, às vezes extremamente atroz. Se, como diz a Bíblia, como creste seja feito, então, ao queixarmos-nos, estamos a gerar mais razões para nos queixarmos. E, sobretudo, para termos razões para nos queixarmos. E assim se geram as doenças. Primeiro as do espírito e depois as do corpo, ou do designado corpo causal. Como creste, seja feito, diz a Bíblia. Mas também Buda, um ser de sabedoria extrema, nos deixou esta pérola do pensamento em relação à mesma questão. Disse ele, Buda: nós somos frutos dos nossos pensamentos e convertemo-nos naquilo em que pensamos. Então, meu caro ouvinte, quer negar estas grandes verdades da humanidade? Ou já acreditou que os seus pensamentos queixosos e as suas queixas constantes lhe destroem a vida? Se acreditou, pare de se queixar pela sua saúde. Antes de acabar, deixo-lhe ainda um conselho, ou até um argumento mais prosaico para deixar de se queixar. Imagine que se queixa a um familiar seu, ou a um amigo de algo que não lhe corre bem, um problema de dinheiro, de saúde. Sabe o que é que está a fazer? Primeiro, está a transmitir ao mundo e aos outros a sua forma pessimista de ver a vida. Porque se está doente, vá ao médico. Se tem problemas financeiros, faça um plano para sair dessa situação. Levanta a cabeça e lute em vez de se queixar. Segundo, ao queixar-se, concentra-se no problema, em vez de se concentrar na solução. Se tem um problema, concentre-se na solução e, de certo, o seu tempo será muito mais bem emprego. Nós voltaremos a este tema numa das próximas palestras, porque hoje quero dizer-lhe que já há um despertar da consciência global para estas e outras verdades insufismáveis. E eu gostaria de aproveitar este despertar para o ajudar a ser melhor, para o ajudar a ter uma consciência emocional mais condigna, com a dignidade humana que você merece. Por hoje ficávamos por aqui. Eu passava a palavra ao meu companheiro de estudo, Alvin José, para ver se há alguma hoje mais com, questão. Mais até com uma pergunta, ou de facto, será ou não uma certeza. Nós de facto somos um país de queixinhas, somos isto tem a ver com este povo desta região, ou é mesmo assim? Nós queixamos sempre do que está bem e do que não está bem, nunca somos capazes de dizer. Aliás, o doutor num dos seus programas no início dizia que, quando se perguntava ao doutor, alguma pessoa, então como está? Ah, não, hoje não ando bem, ando assim assim e tal. Passado um tempo volta-se, então, senhora Maria, então como é que agora? Oh, e é no pior, estas coisas estão... Quer dizer... Mesmo que se faça alguma coisa para se estar bem, nunca se está bem. Ou não se está bem mentalmente, ou não se está bem corporalmente. Somos, de facto, um país... Ou isto tem alguma coisa a ver com esta nossa zona, maneira de ser deste povo. E não tínhamos razão nenhuma para ser assim. Porque, por exemplo, os países nórdicos e a Inglaterra são países muito mais cinzentos. Muito mais frios. As pessoas são mais frias, são mais distantes. Na Inglaterra, não é? Há meses... Por vezes meses seguidos com o nevoeiro, que as pessoas não veem o sol e são muito, muito mais ativas. Por exemplo, eu estive há pouco tempo na Holanda, as pessoas são vivas, estão despertas, são ativas, são otimistas, vão para a frente com a vida. E o povo português, de uma maneira geral, tem uma perspectiva terrível da existência. Podemos eventualmente um dia questionarmos aqui porque é que isto acontece. Eu acho que há uma coisa que chama-se mimetismo, que é a repetição. Copiamos isso de uns para os outros e somos incapazes de ter um choque de lucidez no sentido de dizer: eu estou bem de saúde, estou bem, felizmente, financeiramente, estou bem. Portanto, quando nos cumprimentam, nós temos que dizer: como é que estás? Estou bem, estou ótimo, estou bem. Mas nós dizemos sempre: vamos indo. E isso, como nós acabámos de ver neste programa de hoje, é terrível, porque estamos a dar cabo da nossa saúde. A maior parte das depressões tem a ver exatamente com este juízo interno que nós fazemos de nós mesmos. Nós, em vez de termos uma perspectiva, estou bem, que nos permite endireitar a cabeça, ir em frente, lutar e ser cada vez melhores dia a dia, quando nós temos este juízo interno de que não estou bem, de dia para dia nós corremos o risco de decair. E não é por isso, não é por acaso que há tantos deprimidos e tantas pessoas a recorrerem a medicamentos. Porque, de facto, este juízo que fazemos interno, para além dos problemas de saúde que eu comprovei aqui, este juízo que nós fazemos interno vai no dia-a-dia, vai-nos acabrunhando e vai-nos diminuindo a capacidade de sermos cada vez melhor. Nós sabemos, por exemplo, que a vitalidade tem a ver com a alegria. Se nós não formos pessoas alegres, isto tem a ver com a produção de bilis, por aí fora, podíamos entrar por aí, mas já é uma questão, um pormenor mais técnico. A alegria produz vitalidade. Se nós não formos alegres e presenteiros e não dissemos para nós mesmo interiormente que estamos bem. Nós temos menos vitalidade. Nós chegamos ao meio-dia ou ao meio da tarde, estamos esgotados. O que é estar esgotado? Estar esgotado é porque já não temos energia disponível. Ora, como se sabe, hoje em dia, uma pessoa que esteja a trabalhar alegre e bem disposta trabalha 12, 15 horas por dia. Não estou a aconselhar que se faça, claro. Mas a pessoa trabalha e não se cansa. Costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa. Portanto, aqui está exatamente o segredo, de que as pessoas têm que mudar o seu paradigma e deixar de dizer: vão indo, vão andando, dói-me isto, dói-me aquilo. Se lhe dói algo, faça o que quer que seja para deixar de ter dores. Hoje em dia, como se sabe, até há medicamentos para até quando estamos numa situação terminal de vida, não é? Para evitar que as pessoas sofrem. Então, porquê as pessoas que são normais, entre aspas, no dia-a-dia, sofrem consigo mesmo ao fazer essas considerações? É um erro. Temos que mudar, como eu hoje acabei por... Isto quase que temos que fazer como o brasileiro, não é? Sozinho, chupinho, claro. E está sem problema, não é? Aliás, isso tendencialmente os países mais quentes têm essa abertura, são maneiras. Os países mais frios têm outra maneira de. Aliás, há uns tempos atrás, a Finlândia era um dos países que tinham uma das maiores médias de suicídio jovem, e tinha também uma das ao contrário, uma das dos países que não consumiam tantos antidepressivos. Quer dizer, tinha ali uma diferença entre aquilo que se faz. Mas isso acontece nos países mais frios. Nós, nos países mais quentes e mais para sul, não tínhamos razão para isso, não é? E temos, é uma coisa que hoje... E temos que lutar, porque, repare, o Alentejo é a área em Portugal onde há mais suicídio. Uhum. Portanto, por essa teoria, parece que não devia ser assim, não é? Porque o Alentejo tem mais... Precisamente, mais quente, mais... Ora bem, o que é que nós temos que fazer? E os nórdicos fazem isso muito bem, embora, de facto, a Finlândia tenha esse problema, mas, por exemplo, a Holanda, que não é muito mais a sul do que a Finlândia, pois é um bocadinho, mas um não é uma... Na Holanda já há uma perspectiva exatamente oposta. Há uma determinação muito grande na vida. Mas também há outra abertura, não é? Da própria sociedade. Exatamente. Ora, aí é que está. Portanto, há uma outra cultura. É isso mesmo. É isso que eu tento aqui. É isso que eu tento aqui passar nestas palestras da Rádio Boa Nova. É que nós temos que mudar os paradigmas culturais que temos dentro das nossas cabeças. Não culpar quem nos transmitiu estes paradigmas, porque eles também, os nossos pais ou os nossos avós, também não conseguiram perceber muitas coisas, mas nós agora conseguimos perceber. Temos a obrigação de ser mais alegres, mais animados, se quiser, e irmos para a frente lutar pelas nossas vidas em vez de nos queixarmos. É isso que temos que fazer. Doutor, mais uma vez, obrigado por estar aqui connosco. Desenvolvimento emocional e humano, sempre com o Dr. Rodrigues Gonçalves, às quartas e aos domingos, depois das 19. Foi um prazer estar consigo. Voltamos para a próxima. Um abraço, fique bem. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves.